Sangue, tem ao certo a vai ser quando você crescer.

forte, quem sabe mentir. Não quero lembrar. Pode ser alguém com quem você quer falar por horas e horas e horas. A noite acabou. Lembranças e histórias. Somos pássaro novo, longe do ninho. Eu sei.

quando o sol bate na janela. We'll be right back.